Para a descida, passarei de 2224. Passarei de 2224, na pessoa de Mário, desça para 050 com 2209. 050 com 2209, passarei. Reta final, por 1895. 1895. Boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4216, final de 6 milhas. 4216, boa noite. Fogo autorizado, esquina 0, ventando 70 graus, 129. 7012, o vento de Vigoso, 42 no meio, ok, obrigado. Venha confirmar o vento, por favor. Agora 170 graus, 119. 70 com 11, obrigado. 170. Isso, 170. Ponto 3520, desce para 2000 pés, hoje chama 019, segue para o LS, retorna ao localizador. Passar ao localizador, descendo ali o pés, visibilidade voz, tá? Seu 2224. Autorizado. Tá, seu 2224. Azul 4219, solo 62, direita, solo 1, 21, décima 1. Direita 611, azul 4219. Salvador, boa, azul 4219, livrou na sua escuta. Azul 4219. Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, 10, azul 4216. Estabilizou o localizador 3520. 3520, completa final, torre 1895. 1895, confirme. Confirmo. Chamará. Boa noite, obrigado. Rápido 2224, deixa para 2000 pés, reajuste ao 019, calibre LS, reporta localizador. Para 2000 pés, 1019, reportará no localizador. Salvador 3520, boa noite. 520, boa noite. Check 30, localizado na 0, 28, 0 graus, 99. Afirmativos, de pouso, machado checado. Confira o vento para o 3520. Agora 190 graus, 99. 19 com 9. 3520, sala 39, sala agora 1, desvio na decima 1. 3-1, tá 3-5-0. 1895. Obrigado, boa noite. Tá 3-5-2-0, lembrou? Tá 3520, Alfa Juliette 203. Alfa Juliette 23, tá 3-5-2-0, bom dia. 0 graus, 1-2-9. Autorizado, pistão no zero, procedente. 2224, Paulo 44, direita, Paulo 1, 2, 1, decima 1. Direita, 1, 2, 1, 1, 2, 2, decima 1. Passarela 2224, bom dia. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 5 Romeu, posição 2224. Bruno, bom dia, tá? 9170, se a gente dá informação, Golfo para a Costa, Manaus, Eduardo Bob. Ouvi, portanto, 9170. O horário, a LBT do seu plano, 9170. 0500 do Lúcio. Você foi aqui no sistema, nos reconhece, agora você entende. Tá bom, tá na sua escuta, a gente fazendo com a companhia também pra ajudar. Obrigado. Então, 9170, então? A sua escuta, Paula, está 9170. Entramos em contato com a IES, a mesma disse que o CGNL não autorizou o plano do senhor e que o DOF da companhia já estava ciente. Se o senhor puder conferir? A gente já está correndo na companhia, obrigado pela informação, tá? Então, 9170. Controle Salvador, boa noite, o azul 9008, informação alfa. Azul 9008, nosso ordinário, desce até o 050, identifica. Identificou, desce para o 050, pro ordinário, o azul 9008. Azul 9008 da seguia, para 2.000 pés, o ajuste 9008. Confirmando, 2.000 pés, ajustando 9008, azul 9008. Confirmando, da seguia, para 2.000, ajuste 1018. Via, para 2.018, 9008. Salvador, portaria 2228, com informação Golf e autorização do Senhor da Conquista, por gentileza. 2228, informação Golf Confesso, do Senhor da Conquista autorizado, nível de voo 180, decolando a pista 10, primeira curva à direita na subida Arbor, após voo posição Alefa, posição Upilor e direto do Senhor da Conquista. Aciona 5120, controle no 20, decimal 8. O 2228 autorizado nível de voo 180 para a conquista, decolando no 0, curva direita, árvore Alefa, Upilor. Voo direto conquista, 5120, 208. 42228, pronto, estacionamento. Amarelo. 9008, Calibre MS, reporta localizador. Reportará MLS Azul 0, boa noite, Aracaju autorizado, nível 190, preparando a pista no 0, com primeira curva à esquerda, na seguida Conde, aciona 5136, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, de volta 10, com esquerda na saída Conde, 208, controle, transponde 5136, 3520. 3520, correto, chama pronto, posicionamento. Bom dia, Gol 973, Box 7, ciência da Gol, quando possível autorização, Guarulhos. Gol 973, Golfo confere, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista no 0, com primeira curva direita na subida da El, leva Motiva, Motiva intercepta peso 1-0 e sai conforme a rota, aciona 5140, controle 120-8. Autorizado 360 para Guarulhos, pista 1-0 com curva direita, da El Leda Mótica, 1-0, rota do plano. 5140 transponder, 208 controle, o gol 1173. Correto, 173, chama pronto, puxa o estacionamento. Chamará, obrigado. Estabilizou ILS da 10 azul 9008. 9008, completa final, curva 1895. 1895. Oi, Salvador. Boa noite, bom dia. O azul 9008, estabilizado ILS da 10. 9008, bom dia, voz autorizada na 0, vento 1,50 graus, 1,79. Rio e Pouso da 1,0, azul, 9008. Posição 9, Gol 9780, identifica a chegada Golf Delta para 4 mil pés, ajuste 098. Golf 4018, 9780. Posição 3520, livre puxa, meu táxi. 008, fala 07, direita, solo 1, Luiz, na décima 1. Direita, solo 1, Luiz, na décima 1, 9008. Para o táxi, da 3520, com 171 a bordo, 2 horas e 15, até na Recife. 520, livre táxi, via parte principal e Índia, ponto de espera, estão em 1895, ajuste agora no 018, bom voo. 10, 18, ajuste da 3520, obrigado. Falo 9008, livre do outro. Azul 9008, Alfa Juliette, Gui 02. Alfa Juliette para 02, 09008. Boa noite, da 3520. próximo ponto espera, dá 1-0, pronto. 3520, boa noite, Anilda, falando a 0, vento 150 graus, 119. Autorizado a ameaça e decolar 1-0, 3520. Autorizado táxi, até o ponto de espera da pistão 0 via Pátia Índia no ponto de espera, torrendo no 895, ajustando 0, 18. Voo 9780, desce via para 2000, ajuste 1018, reporta localizador. Ok, meio-dia para 2018, seu quarto localizado, seu quarto localizado. Poderia coordenar pro do Alfa Romeo 363? Então 3520 inicialmente mantém a saída devido a um prato da coluna de Aracaju onde condiciona a Salvador. 3520 inicialmente mantém o perfil a base de autorização para o programa da frente. Ok, voando com onde da 3520? Salvador, bom dia, bom ano 73, passa a parcela 1-0 pronto. Bom ano 73, bom dia, linda, coluna 0, vento 1-70 graus, 1-0 mais. Engenheiro decolado, 1-0, 1-73.